EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Arts aqui no canal Mundo Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até aos nossos ouvintes composições interessantes. A segunda parte vai ser dedicada a Vladimir Ushavsevsky. Mas antes vamos a Otto Luening com Invention in 12 Tones. Composição de 1952, curiosamente também o ano em que vamos acabar esta edição do nosso Electronic Arts, para 14 de agosto de 2014. Brilliant Arel com Stereo Electronic Music número 2, é uma composição bem mais recente, de 1970. Que brilho terá esta composição? Vamos comparar as duas, ainda que sejam distintas, como é lógico, mas vamos dar-nos conta de algo que quero falar no final desta emissão. Para já, a composição de Otto Luening's Invention in 12 Tones. Thank you. E já cá estamos de volta, ouvintes, depois destes dois momentos, destas duas peças de composição eletrónica. Agora seguimos com as tais duas peças de Vladimir e o Shostakovich. Primeiro, Computer Piece número 1, de 1968. É uma evolução, se considerarmos a gravação que aqui temos, de 1952, do mesmo Vladimir e o Shostakovich. Essa chama-se Sonic Counters. Especialmente esta peça, aprecio-a pelo seu conteúdo, pela forma como é feita. Hoje, os artistas que tocam música ou composições eletrónicas ao vivo não se servem apenas do computador, mas sim muitas vezes de instrumentos ou ambiente natural para depois fazer novos sons. Especificamente isso é o que faz Vladimir Ushachevsky nesta composição, este Sonic Counters. É notável como com o som do piano faz depois uma série de coisas e, certo, parte com o som do piano para fazer, aliás, já terá outras pré-feitas e depois com o som do piano vai continuando. Mas é algo que gostaria que apreciassem. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite na companhia, então, do Canal 1 da Antena Web. Até lá, ouvintes. Boa noite. Ei, antena web.